a sua rádio onde você estiver. Descansar, uma palavra que nos dá muita alegria. Por quê? Porque descansar faz parte da natureza humana. Até na Bíblia, no primeiro livro do Gênesis, nós lemos que Deus mesmo, após a criação, Ele descansou. No sétimo dia, Ele descansou. Não é importante se foi o sexto ou o sétimo dia, mas a importância do descanso. Oportunidade para deixar do lado o trabalho, as preocupações das atividades cotidianas e começar a olhar um no olho do outro, dentro do contexto familiar, os filhos, os pais, os amigos, as amigas, as pessoas que durante a semana não tivemos oportunidade de dialogar, de perder tempo junto com elas. Esse é o momento, essa é a graça que o nosso Deus nos oferece para podermos descansar, para podermos olhar nos olhos, para podermos reconstruir muitas vezes a nossa humanidade, que com o tempo vai se desgastando durante o trabalho, durante um momento de estresse e de frustrações. Esse é o dia em que nós podemos recarregar as baterias da nossa humanidade. É um augúrio, é um desejo que eu transmito a todos vocês. Seja esse descanso um momento de renovar a nossa humanidade e as nossas relações entre as pessoas. Noite de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Os tempos idos, nunca esquecidos, trazem saudades ao recordar. Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo, vista que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção Samila Araújo. Oferecimento Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. E Mineração Maracaju, referência em extração, transporte e comercialização de areia. Histórias e Memórias. Bom dia Foz do Iguaçu, bom dia nossos amigos do Paraguai, bom dia nossos amigos da Argentina, bom dia Márcio Barreto, bom dia Samela Araújo, bom dia Yáscara, o nosso bom dia daqui a pouco especial da Rita Araújo, que não está aqui conosco hoje, mas eu gostaria de dar já aqui o bom dia para o nosso convidado de hoje, que ele é advogado, teve muitas funções públicas e particulares, privadas também aqui em Foz do Iguaçu, o nosso querido amigo Vades Benvenuti. Bom dia, Vades. Teu bom dia aí para os nossos ouvintes da Transamérica Foz. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes da Rádio Transamérica. Uma alegria muito grande estar aqui, uma maneira até certo ponto inusitada. Eu ia imaginar que um dia ia encontrar o Jorge Pegoraro me entrevistando numa rádio. Quem diria, né, Vades? De outras atividades, né? Agora, radialista. Parabéns pela nova atividade e sucesso. Obrigado e muita honra recebê-lo aqui. Nós temos muitas histórias, né, para contar juntos e você muito mais do que eu. Tem uma história grande aqui em Foz do Iguaçu. Mas nós já vamos começar essa conversa aí, esse bate-papo. Não é uma entrevista, é um bate-papo aqui com o Vades Benvenuti. Vocês ouviram aí na abertura do programa, né, o padre Mariano Venzo, né, que é vigário da paróquia São João Batista, com a sua reflexão do dia aqui sobre o descanso. O padre Mariano que vai contribuir com a gente agora no Histórias e Memórias, sempre com uma mensagem também para o nosso domingo. Então a importância do descanso, já que o nosso programa também é no domingo. E agora vamos dar o bom dia para Rita Araújo, Márcio. Bom dia, Foz do Iguaçu, Paraguai e Argentina. Bom dia, ouvintes do Histórias e Memórias. Eu estou com saudades do programa e de vocês. Mas é que nas últimas semanas, os meus compromissos espirituais têm sido inadiáveis. Então eu conto com vocês para fazerem companhia e aproveitarem ao máximo o bate-papo descontraído que o meu partner, Jorge Pegoraro, vai conduzir hoje. Não esqueçam que estão sintonizados no melhor programa de rádio do mundo. Ouviram, gente? Melhor programa de rádio do mundo. Tem conversa bacana, tem brindes e tem uma boa música. O que mais podemos querer? Nada. Então, um abraço, bom programa a todos e até domingo que vem, se Deus quiser. Até então. Tá aí a nossa amiga, nossa colaboradora aqui do Histórias e Memórias, Rita Araújo, que tem lá seus compromissos, né, na igreja e não pôde estar presente hoje aqui com a gente. Mas a Samela está aqui fazendo toda a gentileza aqui, né, Samela, de fazer a produção do programa. E nós já estamos aqui iniciando o nosso Histórias e Memórias de hoje. Só lembrando então os nossos ouvintes, né, os brindes que nós temos hoje no programa, nosso programa que está iniciando agora, vai até o meio-dia. Você pode concorrer então a um bolo da Bolo Doce Brasil, um passeio com direito a dois acompanhantes ao Complexo Dreamland, inclusos as atrações Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo, e da Thea Bijuteria, um terço para carro em pedras verdes com metais dourado. E esse terço já bento pelo Padre Vincent, ali da nossa Paróquia São João Batista. Então, concorra, participe do nosso sorteio durante o programa através aqui do telefone 3028-2828 da rádio e o nosso WhatsApp 8828-2828 ou através da nossa fanpage Transamérica Foz. E como nós falamos, inicialmente nós estamos aqui com o nosso amigo Vades Benvenuti. Vades é do Rio Grande do Sul, Vades? Gaúcho? Nasci no Rio Grande do Sul, nasci em Encantado, né? Depois, a minha base da formação foi em Carazinho, também no Rio Grande do Sul. Aí fiquei lá até concluir o segundo grau, depois minha família veio para o Paraná. E Vades, nessa época, você deve ter chegado aqui em Foz do Iguaçu na década de 70, se eu não me engano. 74. O Rio Grande do Sul passou por vários problemas na década de 50, de 60. Houve uma migração muito grande para Santa Catarina, para o Paraná especialmente, uhum, né, para as nossas regiões aqui, oeste e sudoeste do Paraná. Com a tua família também aconteceu isso ou foram outros motivos que te trouxeram aqui para essa região? Não, também foi, não diria a migração, não exatamente como a maioria das pessoas vieram, é movido pela agricultura. O meu pai veio para cá, ele tinha frigorífico lá em Carazinho, frigorífico carazinhense, de lá ele se transferiu, veio para Toledo, que na época era o frigorífico pioneiro, que hoje é a Sadia, depois a Sadia acabou adquirindo. Então meus pais vieram para Toledo, ainda fiquei mais um ano no Rio Grande do Sul, estudando, depois vim para Toledo, fiquei um ano em Toledo, e aí fui para Curitiba para cursar o nível superior. Então a tua primeira parada aqui no Paraná foi em Toledo? Em Toledo, até hoje eu tem uma ligação. E lá também me considero um cidadão toledano. Sempre, quando eu vou para lá, é o carinho com que sou tratado lá. Até porque quando fui para Curitiba, já tinha um grupo de pessoas que estavam fazendo faculdade em Curitiba e lá nós criamos uma associação que chamava-se ATEC, Associação Toledana de Estudantes em Curitiba. E era um grupo de mais umas 20 pessoas que faziam os mais variados cursos de direito, medicina, engenharia e tal, economia. E nas férias a gente ia para Toledo e lá desenvolvia atividades sociais, fazia pesquisa socioeconômica, que naquela época nem se cogitava dessas coisas. E ajudava na cidade, em atividades comunitárias lá. Então era muito, muito forte na época a TEC, a Associação Toledana de Estudantes em Curitiba. E também lá em Curitiba, tinha uma presença forte lá também. E Vades, você chegando em Curitiba, você já foi para fazer a faculdade de Direito ou você foi cursar algo antes ainda? Eu terminei o último ano do segundo grau no Colégio de Plácido e Silva e depois aí entrei na Faculdade de Direito e depois na Faculdade de Administração. Fiz Direito na Federal e Administração na Católica. Fez as duas já em Curitiba, uhum, e depois você retornou? Duas ao mesmo tempo. Depois retornei e vim para Foz daí. Que beleza aí. Vades Benvenuti, que chegou do Rio Grande do Sul aí em Toledo e foi para Curitiba, né? Nós vamos dedicar uma música aqui, Vades. Aqui o nosso programa também é movido por músicas. Músicas antigas, né? Claro. E nós vamos oferecer uma música para você em especial. A Sam, ela foi lá no baú tirar uma música para você. Então, a primeira música aqui, oferecimento aqui para o nosso entrevistado. Então, nós vamos de Andrea Bocelli com Edith Piaf, La Vie en Rose. Histórias e memórias. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui s'épère sur sa bouche. Voilà les portraits sans retouche de la femme à laquelle j'appartiens. Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Elle me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'était pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, la j'irai pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Elle est entrée dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est elle pour moi, moi pour elle dans la vie. Elle me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Olha aí, espero que o Vades tenha gostado dessa música aí, Bocelli, né? E essa música veio num bom momento, né, Vades? Já que foi uma homenagem aí também à França, né? Nesse momento difícil aí que está passando esse país da Europa, né? Com esse atentado bárbaro aí desse final de semana. Realmente uma volta no tempo, né? Porque essa música, eu não imaginava, quando falou Andrea Bocelli, pensei que fosse esse italiano, né, cantando uma música francesa, La Vie en Rose, é uma casa de espetáculo, igual a Bataclan, que é onde teve os atentados lá, que morreram mais de 60 pessoas ali, né? Então é uma lástima que esteja acontecendo isso em pleno século XXI, e complicado, né? Difícil de você controlar, porque como é que você vai prevenir contra esse tipo de coisa? Eles têm um elemento surpresa, sempre. Então você nunca sabe quem, quando, onde e como vai atuar. Você não sabe quem, não sabe aonde, não sabe como, nem né? E guardadas as proporções, né, Vades, nós enquanto tocava a música, nós falávamos nesse assunto, que as redes sociais nessa semana e ontem principalmente, né, tocaram muito no assunto do desastre ambiental que aconteceu em Minas Gerais, Mariana. Em Mariana, né, que rompeu aquela barragem ali de rejeito, né, uhum. De lama, né, de uhum. rejeito de ferro, e agora com essa tragédia também na França. Mas guardadas as proporções, aí as duas não deveriam, né, existir e infelizmente aconteceram. É, e as duas... Dois desastres. Dois desastres, né? Um da natureza, mas com a culpa do homem, né? E a outra pelo próprio homem, né? Como antagonismo da própria natureza. Exatamente. Mas espero que o nosso entrevistado tenha curtido aqui uhum. a música. E é para a gente entrar no clima, porque agora a gente vai falar do teu casamento. Como que você conheceu aí, Vades, a dona Cleide? Foi nessa volta tua para Foz do Iguaçu? Conta um pouquinho para a gente. Não, eu conheci a Cleide em Curitiba. A família dela é de Araçatuba, interior de São Paulo. E tempo de... Eu estava em Curitiba, né, trabalhando e fazendo faculdade. E aí conheci ela. Até nem me lembro exatamente como, né? Acabei conhecendo. Ela, na época, ela era tradutora da Texaco. A Texaco tinha um escritório da região sul, lá em Curitiba, na Praça Santos Andrade, no edifício Vável. E a Cleide era tradutora de correspondências da Texaco para a diretoria de Curitiba. Ali eu conheci ela, aí casamos lá em Curitiba, em 72, e depois já viemos para Foz do Iguaçu, casados. Casados já. Quantos uhum. filhos, Vades? Tenho duas filhas. Duas filhas, né? Uhum. Não estão mais morando em Foz, né? Já estão... Uma está... E a outra está em Curitiba, as duas casadas. Uhum. Já tem as suas famílias, né? E o Vades Benvenuti, que voltou formado já em Direito, voltou já formado em Administração, né? Veio para Foz do Iguaçu. Como que você chegou em Foz? Você veio fazer algum trabalho aqui? Veio conhecer a cidade? Que naquela época estava começando também Itaipu, né? Acho que foi mais ou menos numa época que Itaipu já estava aí nos planos do governo. Na verdade, minha aliação com Foz do Iguaçu vem de 65. 65, aquele ano que eu fiquei em Toledo, eu comecei a trabalhar numa empresa lá em Toledo, a Caraí, Indústria e Comércio. Famosa, né? Na época. Que era do mesmo grupo da Amambaia, aqui em Foz, daqui da BAN, em Cascavel, da Semilo, aqui, da Citinco, em Curitiba, que era a Companhia Tijucas Indústria e Comércio, que era no grupo brasileiro, do Clécio Zene, e junto com o argentino Gregório Rubens, né, de Buenos Aires. E aí trabalhei um pouco em Toledo. Quando fui para Curitiba, eu já fui para trabalhar e para estudar. Né? E aí, quando, em 65, nesse ano que eu estava... em Curitiba ainda, né? Foi o primeiro ano meu em Curitiba, eu vinha para Foz do Iguaçu, na época, vim fazer auditoria aqui em Foz do Iguaçu, na Amambaia. Eles tinham uma exportação muito forte de milho, né? Tem até hoje o silo ali no Rio Paraná, uhum. um silo, na época, era um avanço, era automatizado, tinha um painel de botões para controlar a temperatura e o carregamento e descarregamento, e eu vim para cá e fiquei... Me lembro que eu fiquei uma semana aqui, fiquei uns dias, daí voltei para Curitiba. Quando vim de novo, aí tinha muito trabalho. Eu comecei a trabalhar na segunda-feira e aí fui dormir só no sábado. Passamos uma semana inteirinha trabalhando, porque depois era reinício de aulas. Aí fiquei trabalhando direto, tomando comprimido para não dormir. Olha que loucura. E trabalhando 24 horas por dia, uma semana. No sábado, empacotei, fui acordar no domingo à noite. Peguei o ônibus para Curitiba e fui dormir até Curitiba. A gente só faz isso quando é jovem mesmo. Aí depois, em 74, aí eu estava fazendo também auditoria, que era do mesmo grupo, que era já com a participação do Jucundino Furtado, João de Matos Leão, no Hotel San Martín, que era de um grupo argentino, e eles haviam adquirido o hotel. Só que quando os argentinos deixaram o hotel, deixaram sem nada, nem documento, nada, não ficou nada. E eu vim para organizar o Hotel San Martín, ali pertinho do parque. Ali. Aí eu vinha, passava o final de semana aqui, passava a semana em Curitiba, o final de semana aqui trabalhando, semana em Curitiba, até que o serviço exigiu, e eu tive que ficar uma semana aqui, uns 2-3 dias durante a semana, porque dependia do contato com o banco, com repartições públicas, e também para comprar impressos. Aí foi na papelaria, na época era a papelaria 007, eu lá comprando os impressos, faltava isso, faltava aquilo, daí eu comentei com o vendedor, falei, puxa vida, é a única papelaria da cidade, você não tem slips, que é um documento da época, documento básico, né? Aí ele falou, não, é que o dono aí está querendo vender, então não tá repondo estoque, né? Aí eu falei, opa, olhei assim... Uma boa oportunidade. É, e como já estava o início das atividades de Itaipu, né? É, até por sinal, em 74, no Hotel San Martín tem uma pedra até hoje, ela é uma pedra de basalto da era cretária, onde tem uma placa que ali foi assinado o contrato da Itaipu. O presidente Ernesto Gais, o Stroessner do Paraguai. Ele estava lá no hotel, naquela cerimônia lá. Quando eu vi aquilo, eu falei, olha, isso aqui eu acho que vai ser uma coisa muito boa. Aí comprei a papelaria, né, 007. Já ele tinha um espírito de empreendedor já do Vades. Exatamente. Aí daí vim para Foz do Iguaçu, eu tinha uma empresa já em Curitiba, Alumiferro, Esquadria de Alumínio de Ferro e Aço. E aí vim para Foz com a papelaria. E essa papelaria já era a Vadipel, você não montou? Não, não. Vadipel vem do meu nome. Sim. Vades, papel, Vadipel. Né? Então era papelaria e tabacaria 007. Era pequenininha, era uma coisa fazendo. Pequenininha na avenida ali. Aí eu comprei, depois mudei o nome para Comércio Papéis Globo e depois para Vadipel. E aí ampliei, atendi a Itaipu. Nossa, a Vadipel foi um case de sucesso muito no dinâmica, Paraná inteiro. Exatamente. E no Paraguai, o Paraguai inteiro também, eles vinham do Paraguai. Guaripelo, vinham todo mundo comprar. Até hoje, né, Vades? Até hoje as pessoas associam lembram, o nome, quando né? Quando eu vejo assim, eles lembram. Puxa, o tempo da Vadipel, a cidade inteira comprava lá. Graças a Deus, fui muito feliz. Dá para dizer que você... Foi um sucesso muito grande. Apesar de advogado, administrador, foi um grande marqueteiro também? Não sei se um grande marqueteiro, mas eu fazia o meu marketing, como sempre, né? E eu procurava o básico, atender bem, deixar a loja que não fosse tão chique que o humilde não pudesse entrar, e nem tão bagunçado que aquele mais organizado, uma pessoa de mais nível, não ficasse à vontade. Esse era o meu segredo sempre nas reformas, nas ampliações. E aí a confiança também, né? Itaipu eu fornecia na época para Itaipu, a primeira caneta, inclusive, quando no Hotel dos Catrais depois foi assinada a ordem de serviço para início das obras. Início das obras, foi num domingo e veio batedores e o pessoal da Presidência da República foram na minha casa. Porque eles não tinham tinta na caneta. Estava faltando tinta na caneta. Aí eu tive que ir lá na Vadipel pegar um estojo de tinta Parker preta para levar lá no Hotel dos Cataratas para botar tinta na caneta do presidente Ernesto Gais, que assinou a ordem de serviço para começar a Itaipu. Que detalhe interessante, né? E depois aí todo o fornecimento de material de escritório, material de engenharia, desde tecnígrafo, distanciômetro. Peguei a representação da Kern Suíça. Né? Até por indicação da própria Itaipu, eles padronizaram a Kern, e a Itaipu me indicou para a Kern Suíça para mim ser o ponto de contato. Aí peguei a representação exclusiva da Kern Suíça, então todos os equipamentos de engenharia que foi construído em Itaipu, desde o primeiro levantamento lá na pedra que canta, né, da Itaipu, lá, eu estava junto lá, acompanhando, desde o iniciozinho do início do início. Acompanhou, né? desde sempre. Primeiros equipamentos para bater lá a topografia, eu estava junto fornecendo para eles. Esse é o programa Histórias e Memórias, né? Um programa que traz aí os detalhes, né, da história de Foz do Iguaçu. Mas nós vamos escutar mais uma música, o Márcio Barreto aqui vai nos atender. Um pedido aqui, nós vamos escutar Madalena, de Ivan Lins. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e Memórias. Se desespera e se esconde lá na serra. É Madalena, o que é meu não se divide. nem tampouco se admite quem do nosso amor duvide. Até a lua se arrisca no palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste. Madalena, meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Fique certa, quando o nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. É Madalena, o que é meu não se divide, nem tampouco se admite quem do nosso amor duvide. Até a lua se arrisca no palpite que o nosso amor exige, forte ou fraco, alegre ou triste. Música da Fabi Hanna. Você é doido pra mudar tudo e eu não tô pra jogar. Game over. Você é doido pra mudar tudo e eu não tô pra jogar. Mas com a Transamérica, todo mundo vai querer jogar. Game over. A gente tem um Xbox pra dar de presente. Não acredito no Transamérica. Aí você faz uma disputa online e dá um game over no tédio. Pra tentar ganhar, dá um play e participe da promoção. Acesse radiotransamerica.com.br/pop, clique em promoções e participe. Conte pra todo mundo e compartilhe o controle do Xbox. Mais um presentão da Transamérica pra você ganhar. Deixa tudo em seu lugar. Pra você jogar, pra você curtir. Game over. Transamérica. atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. Sua próxima parada está chegando. Vem aí, Rota 277. O seu pit stop nunca mais será o mesmo. Rota 277, você na rota certa. Aguarde. Transamérica. Adoro. O Cassino Iguaçu já pagou mais de 415 mil reais em jackpots progressivos no Caça-Níqueis e mais de 30 mil reais por mês em promoções. Agora é sua vez de tentar a sorte apostando em reais no Cassino Iguaçu, em Puerto Iguaçu, Argentina. Eu gosto tanto de coisas antigas que até minhas roupas têm marca do passado. Tá falando da coleção de camisetas do programa Sarcófago, doutor? É! Se liga nas estampas! Tem Red Hot Chili Peppers, Ira, Ahá, Titãs, Billy Idol, Plebe Hood, Nirvana, Legião, Guns, um monte de coisas daquele tempinho bom que não volta. Volta sim, doutor. Todo domingo, 10 da noite, tem Sarcófago aqui na Transamérica. Coleção de camisetas do Sarcófago. Para tentar ganhar a sua, escute o programa e saiba mais acessando radiotransamerica.com.br/pop. Conte para todo mundo, Sarcófago Transamérica. Quem ouve, já curtiu. Transamérica, Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Histórias e Memórias. Vamos voltar aqui então, nosso Histórias e Memórias, aqui no, nos intervalos. O papo é muito gostoso também, a gente continua conversando, comendo bolo da Bolo Doce Brasil. Lembrando vocês aí então que querem participar, nossos ouvintes, participar aqui do programa, né? Através da nossa fanpage Transamérica Foz, WhatsApp 45882828288 e o nosso telefone fixo que é o 3028-2828. Você concorre hoje então a um bolo da Bolo Doce Brasil, um passeio com direito a dois acompanhantes no Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo e um terço da Tea Bijuterias, um terço para carro e pedras verdes com metais dourado, bento já pelo padre Vicente. Vamos lá, Vades. Vamos continuar aqui a nossa conversa gostosa, o nosso bate-papo. Vades, você se envolveu bastante aqui em Foz do Iguaçu também com a Associação Comercial. Foi presidente por uma ou duas gestões. Conta um pouquinho para nós dessa tua passagem pela Associação Comercial. O que existia em Foz do Iguaçu na época em termos de reivindicações, em termos de trabalho para se fazer na associação? Bom, em 75, eu já estava na Vadipel, e um grupo de empresários, na época liderado pelo Fuad Mohamed Faqi, nós e eu e mais um grupo de pessoas, resolvemos reativar a Associação Comercial, que estava paralisada praticamente desde 61, fazia quase mais de 15 anos que não, só existia o nome no papel e funcionava no Sindicato dos Madeireiros, que era na Avenida Brasil, ao lado da Farmácia Teixeira, no primeiro andar, em cima lá, uma sala cedida por um, na época era um madeireiro, e ali tinha uma mesa, que por sinal está até hoje lá na CIF, feito por madeira, tudo madeira maciça, muito bonito. E ali era a sede, só que não tinha ninguém, não tinha diretoria, não tinha funcionário, não tinha ninguém. E aí resolvemos reativar. Aí reativamos em 75, o Fuad foi o presidente, né, dessa nova época, eu era o vice-presidente dele. já iniciamos a construção da sede, onde está hoje, que agora vai ser construído um prédio, um Mairu. E aí o FUAD ficou 2 mandatos e depois eu sucedi o FUAD. Em 1980, eu assumi a Associação Comercial. Em 82 fui reeleito. E aí em 82 me elegi vereador também, né? Justamente a pedido dos empresários, para ter alguém lá, um porta-voz. Fiz minha campanha como presidente da Associação Comercial. Fiz minha campanha nas empresas, conversando com os funcionários das empresas. Né? Não fiz um comício, não colei um cartaz. Na época era muito comum, espalhava cartaz na cidade inteira, pintando um muro. Eu não pintei um muro, não colei um cartaz. E não tinha nenhum cabo eleitoral. Não fiz questão de não pegar. E assumi minha candidatura, que eu não queria, me inscreveram, e me inscrevi lá meio na marra, mas não ia fazer, 15 dias antes da eleição. Aí eu resolvi, até por desafio, porque achavam, não, você, é porque você não tem coragem, não tem problema, então eu vou fazer. Aí eu fiz meu marketing, aí você estava falando marketing, meu marketing pessoal. Próprio, pessoal, né? Em 15 dias eu me elegi, na época, isso em 1982, eu fiz 1.268 votos, fui o segundo mais votado. Coisa que hoje tem vereador que hoje não faz, tem, né? Tem vereador que os últimos se elege com essa quantidade, né, de votos. Naquela época. Hoje com 300 quase mil habitantes em Foz. Exatamente. E da época, daí, o que eu fiz? Em 4 locais, como mandava a legislação, tinha para você botar uma placa, tinha que ser em terreno, devidamente autorizado pelo proprietário. Peguei as 4 autorizações do proprietário. Um foi ali no trevo do Boici, ali embaixo, onde hoje tem um posto de gasolina, ali que era do Zabriskie. O terreno. Outro foi lá aqui na Costa e Silva, esquina com a República Argentina, que era do Mendes, lá do Hotel Miranda, também autorizado, pus uma placa lá. Outra placa eu pus na que vai para o canteiro de obra, que na época era muito movimentado lá, né, também. Enfim, escolhi 4 locais. Terrenos, 4 locais autorizados, fiz 4 placas, bem simples. Voto consciente, vários, e o número do candidato. Só isso, era uma tipo de uma urnazinha e o nome do Vades entrando na urna. Com essas 4 placas e as palestras que eu fazia, acabei me elegendo. Né? E como que eram os vencimentos do vereador naquela época? Como que era o salário do vereador? A gente recebia, mas era mínimo, não era, era mínimo, era mínimo. Não era uma coisa como é hoje. Eu tinha muitas atividades, eu era presidente da Associação Comercial, eu era presidente da PAI, tinha fundado a PAI, também fui fundador da PAI, era presidente do Conselho de Contribuintes, Conselho Municipal de Planejamento, era presidente, era membro do Conselho de Fronteira, tinha na época um Conselho de Fronteira aqui dos três países, e que funcionava muito bem. Enfim, eu tinha, me lembro para assumir em 80, aí veio, depois veio 84, aí acabei assumindo a prefeitura. É, a gente, né, já ia chegar aí também nesse ponto importante para então a cidade. Mas a Associação Comercial foi fundamental. Na época da que eu era presidente da Associação Comercial, tinha uma grande polêmica, um grande problema para a Foz do Iguaçu, que sempre exportava em moeda nacional, né, porque em cruzeiro, depois em reais, né, na época era em cruzeiro, que a exportação para o Paraguai. E o Banco Central, a pedido de importadores paraguaios que queriam ter o monopólio lá das importações, o nosso, aqui, a Cassex, na época, que era a Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil, que coordenava todo o sistema de exportação do Brasil, eles queriam acabar com a exportação em cruzeiros para o Paraguai. Eu fiz, na época, fiz mais de 20 viagens entre Brasília e o Rio de Janeiro, que a sede da Cassex era no Rio de Janeiro, né, para manter. Durante umas 6, 7 vezes foi mantido, prorrogação, eles prorrogavam por mais 120 dias e a guilhotina voltava de novo. Eu ia lá, conseguia mais prorrogação, até que consegui, devido à persistência e muitas reuniões em Brasília e tudo, convencer. No Banco Central, convencer e acabou ficando permanente. Então aquilo marcou muito, porque hoje não é tanto, porque hoje, com a estabilidade da economia, da moeda, os exportadores de Foz do Iguaçu deixaram de ter aquele handicap, aquela vantagem comparativa que eles tinham para vender para o Paraguai. Quando estabilizou a moeda, os paraguaios não compravam mais de Foz do Iguaçu, já compravam direto da fábrica. Uhum. Que antes não comprava da fábrica, comprava dos exportadores, porque o preço aqui no exportador era sempre mais barato que a fábrica. A inflação de 20%, 30% ao mês, praticamente, que tinha. Então, o exportador aqui comprava, na época, a Lidre, Osmo, tinha uns exportadores muito grandes ali, eles compravam de 4-5 carretas de um determinado produto, compravam à vista na fábrica e recebiam, digamos, a R$10 aqui a unidade e vendiam a 12, 13, vendiam no volume grande. Quando eles recebiam a mercadoria, entre o pedido de receber a mercadoria na fábrica estava custando 14, 15, né? Então, o importador do Paraguai, ele ligava para cá o preço, pegava o preço aqui, ligava na fábrica, aqui estava mais barato, ele comprava aqui. Uhum. E aqui eles iam girando com o giro, no ganho financeiro. Né? Depois, com a estabilidade, aí deixou de ser a vantagem. Ele comprava por 10 aqui, vendia por 12, mas lá na fábrica, 30 dias depois, continuava por 10. Então, o importador do Paraguai ligava lá 10 e acabou comprando na fábrica. Mas não foi, muita gente fala até hoje, que disse que o Mercosul que atrapalhou as exportações. Não foi. A estabilidade da moeda que tirou essa vantagem comparativa que tinha os exportadores aqui. Né? Mas na época foi uma luta muito grande, eu me dediquei muito, como sempre, em tudo que eu faço. Eu me dedicava muito dinâmico, muito, né? Muito e persistente nas vivia questões. Sempre viajando, sempre em comitiva da CIF, né? E eu me lembro uma vez na sede do Banco Central em Brasília, nós ficamos das 3 da tarde às 9 da noite numa reunião lá. Num dos subsolos lá do Banco Central, discutindo essa política de fronteira aí, e eu até defendendo sempre a exportação entre os países aqui do nosso continente aqui, para poder fazer exportação para a Argentina e para o Paraguai, para os outros países, Bolívia e Uruguai, na moeda dos próprios países, sem exigir uma moeda de livre convertibilidade, que era o dólar, porque o dólar ninguém tinha, mas o peso, o real, isso aí todo mundo funcionava, tinha. Funcionava, né? E para variar, né, Vade, sempre o pessoal de Brasília, ou mesmo no Rio de Janeiro, alheio às questões da fronteira, sim, né? Sim, não sim. Sabem o dia a dia que nós passamos aqui, né? É, essa era uma outra tese que eu defendia muito também, era que fosse criada uma legislação específica para as transações de fronteira, tanto de pessoas como de comércio, de mercadorias, né? O trânsito e tudo. Porque a legislação, até hoje é assim, não conseguimos isso, ainda não conseguimos derrubar. Até hoje a legislação que fez uma exportação de São Paulo para Buenos Aires, ou de São Paulo para Assunção, é a mesma que rege uma exportação de Foz do Iguaçu para Cidade Leste. E o que acontecia naquela época, todo mundo lembra como é que funcionava? O Paraguai vinha com a caminhonetezinha aqui, vinha ali, comprava uma geladeira ali na Espodoma e levava para o Paraguai. Era exportação, porque está transpondo a fronteira de dois países, era exportação. Mas era exportação de uma geladeira, às vezes de um fogão, né? E aí era a mesma legislação, tinha que ser transportada por um transporte internacional que tivesse no mínimo 100 caminhões, captado no mínimo quanto. Não podia loucura, levar né? Na caminhonetezinha dele. Então a gente tinha que ir lá no desrespeito, né, às questões era locais. Era uma luta, né? A verdade é a seguinte, era uma luta permanente para conseguir manter esse sistema específico, né, especial de fronteira, que é sujeito aos fatores circunstanciais de câmbio e de própria cultura dos países. Mas sempre, graças a Deus, a gente conseguiu sobreviver e manter aquele regime até hoje. E o Vade sempre atuante, seja como empreendedor, né, como empresário e também na política, o Vades foi convidado aí a fazer parte da política do alto escalão de Foz do Iguaçu, né? Foi convidado a ser prefeito de Foz, numa época em que os prefeitos eram nomeados e eram militares na sua maioria das vezes, né? Você foi em 84, se eu não me engano, né, Vades? 84, uhum, recebeu o cargo do coronel Clóvis Cunha Viana, foi empossado em Curitiba pelo então governador José Rich. É, eu assinei o termo de posse, depois fui empossado aqui em Foz do Iguaçu, né? Porque todo, eu tenho o termo de posse, oficial, até né? Hoje o prefeito, ele toma perante a justiça eleitoral, ele assina o termo de posse, depois a transmissão de cargo é em Foz. Como que e foi na essa época, experiência? Os municípios de segurança, municípios de fronteira, até 150 quilômetros da fronteira, todos eram municípios de segurança nacional, como as capitais também tinham prefeitos nomeados, né? E o prefeito de Foz do Iguaçu era nomeado, e como você lembrou, eram sempre militares que vinham de fora. Todos os meus antecessores, desde 1964, eram coronéis de fora, inclusive o coronel Clóvis Cunha Vieira, uma pessoa boníssima, excelente pessoa, era um coronel, vinha de fora, tanto que tinha a casa do prefeito, tinha uma residência lá, que era a residência do prefeito, né? Ali na Dom Pedro II. Né? E aí, quando o coronel Clóvis, depois de 10 anos, ele já estava desde 74 em Foz, 10 anos, estava cansado, querendo sair, aí a população não queria mais militares de fora. Aí, queria alguém da cidade. A organização da cidade, queria que fosse nomeado alguém da cidade. Né? E eu, aí os vereadores também chegaram a fazer uma greve de fome contra a nomeação de militares. E daí, por ironia, eu fui escolhido, eu nem o serviço militar eu servi. Eu sou reservista de terceira. Na época, né? Vades tinha uma lista tríplice? Sim. Aí, tantas foram as reivindicações, né, que daí a presidência da República, na época, então, acedeu. Né? Então, vocês elaboram uma lista tríplice, que também foi o único país, a única cidade brasileira que teve esse passou por esse processo. Passou por esse processo. Nenhuma outra cidade teve indicação, teve lista tríplice, só Foz do Iguaçu que passou por esse processo. Aí foram escolhidos 3 nomes, né? E eu também, olha como é que são as coisas. Eu não queria também. Aliás, quando fui presidente da Associação Comercial, eu também não queria assumir, eu estava começando minha vida empresarial em Foz, estava colaborando, era vice-presidente, mas aí não teve jeito. Sempre resistindo. E acabei assumindo. E eu também não queria. Eu não queria mesmo. As pessoas que estão vivas até hoje podem confirmar isso, tipo Emerson Wagner, um monte de gente aí que participou na época do processo. E aí todo mundo queria, eu era do PDS, todo mundo, o pessoal ia lá na Vatipela e vinha, insistiu, e eu não queria. E tinha outros já para compor a lista tríplice. Aí até que chegou num consenso de, então, os dois partidos que tinha na época, o PMDB e o MDB, o MDB e o PDS, para indicar a lista tríplice. E seria 2 do MDB e 1 do PDS. Aí eu não queria, tanto que na última hora, no último minuto, era até na quinta-feira, se não me engano, a reunião foi no sábado, eu sei que era 48 horas antes, tinha que se inscrever no partido. Me levaram lá, me inscreveram, eu tinha que reconhecer firma, era mais de 5 horas da tarde, o cartório estava fechado para reconhecer firma. Sim. O Emerson Wagner foi lá, entrou pelos fundos no cartório do Salinê, que na época o Pinheiro, que hoje tem o cartório dele, era o titular ali, foi lá, bateu na janela, foi lá e reconheceu firma e trouxe, me inscrevi. E quando foi na reunião lá no Clube Hípico do PDS, tinha 4 concorrentes, eu fui o escolhido, um desistiu em favor de outro concorrente, e eu sozinho fiz mais votos que os outros 3 juntos. E acabei sendo indicado na lista tríplice. Então foram 2 nomes do PMDB e o meu para Brasília. Aí lá eles fazem todo aquele, sabe? Aquele sim, documentação. E acabei sendo escolhido, na época, o presidente Figueiredo. E quem nomeava, quem escolhia era o presidente da República, e quem nomeava era o governador do estado. Aí veio a mensagem de Brasília para Curitiba, para o governador, que era o José Richa, o Euclides Scalco era o chefe da Casa Civil, né? E foi, por coincidência, bem no dia da inauguração do Hotel Internacional. Nós estávamos tudo lá, cheio de gente, aquela inauguração, quando surgiu a notícia, era umas 8 horas da noite, de que tinha... Até porque a expectativa da cidade era muito grande, sabe quem? Sim, exatamente, alguém da cidade pela primeira aí vez. Aí veio, né? aquela notícia, o governador acabou de nomear prefeito Vades Benvenuti. Pô, mas todo mundo, alguns achavam que era piada, outros achavam que era gozação ali, pra, né, brincadeira e tal. E era verdade, o resultado, a inauguração do hotel ficou em segundo plano. O assunto aí, a partir daquele momento, dominou. Era só se ver se era verdade ou não era. O atual prefeito. Exatamente, e foi assim, de uma maneira rápida, porque quando chegou de Brasília a notícia, a indicação para o governador, que o governador fez? Na hora pediu para o Scalco, bateu o decreto e já assinou o decreto na hora para não sofrer a pressão do PMDB. Exatamente. O governador era do MDB e eu era do PDS. Né? Então, estava uma expectativa que o governador fosse nomear alguém do PMDB. Como não era ele que escolhia, era o presidente da República, eu fui escolhido e o governador... No meu. Hoje, não podia mais vacilar naquele momento. Depois os outros 2, eu sempre me dei bem com todo mundo, os outros 2 indicados, tudo. E administrou bem, né? A nossa cidade, nós já vamos continuar com essa conversa aí super importante com o Wades Benvenuti, que é advogado, vereador, empresário, prefeito, e nós estamos continuando a caminhada aí na conversa com ele. Nós vamos ouvir mais uma música então, o Márcio Barreto aqui com Tim Maia, Réu Confesso. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Venho lhe dizer, Novembro Azul na Transamérica, combatendo o câncer de próstata. E aí galera, aqui é o Sam Alves. Você sabia que o câncer de próstata cresce lentamente, não apresentando sintomas em suas primeiras fases? Problemas para urinar e sensação de que a bexiga não se esvazia indica um estágio avançado da doença. Eu apoio o Novembro Azul aqui na Transamérica. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. Sua próxima parada está chegando. Vem aí, Rota 277. O seu pit stop nunca mais será o mesmo. Rota 277, você na rota certa. Aguarde. Das imagens e mais. Ah, não, não tem imagem, é rádio. Então coloca aí na Transamérica. Que barbaridade. Doce é sentir. A Thea é especializada em bijuterias católicas, escapulários, terços e rosários produzidos artesanalmente. Trabalha com metais nobres, cristais e pedras preciosas brasileiras. E a novidade Thea, peças finas e exclusivas para noivas. Sempre linda, elegante e protegida com Thea. Ateliê na Rua Rui Barbosa, 1032, Sala 47, Shopping Mercosul. WhatsApp 9982-3392. Todo dia, bem cedinho, a Transamérica desperta. As principais notícias do Brasil e do mundo, as curiosidades do dia e a melhor programação musical para você acordar em altíssimo astral. Beautiful day. E você ainda participa, opina e ajuda na informação. Desperta! Desperta Transamérica, de segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Horário de Brasília. Transamérica, Transamérica. Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Histórias e memórias. Voltando aqui para o nosso programa Histórias e Memórias, ao vivo aqui hoje com Vades Benvenuti. Vades, vou passar aqui um recado do Valtinho, lá dos Três Bandeiras. Valtinho escutando o nosso programa. Valtinho colocou aqui, tô na escuta, manda um alô aí para mim, tô trabalhando. Então, bom trabalho aí, Valtinho. Boa essa conversa. Bem que os vereadores de hoje poderiam continuar recebendo o mínimo de salário e trabalhar mais. Olha aí, olha os nossos vereadores aí. É o Valtinho lá do Três Bandeiras mandando esse recado importante. Eu vou pedir aqui uma autorização para o Vades e rapidinho nós vamos colocar no ar agora uma entrevista com o presidente da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, o cantor. Nessa semana, na sexta-feira, teve uma reunião importante da comissão que trabalha com a cultura na cidade, né? O Conselho Municipal de Cultura, e a Transamérica esteve lá e fez uma entrevista com Adaildo Avelino, o cantor. Então nós vamos colocar no ar agora, Márcio, e depois nós vamos comentar a fala do cantor. Com certeza isso é um interesse não só da Fundação Cultural, como do prefeito municipal. Já está no gabinete, já está sendo montado o processo legal para que mandar para a Câmara para que seja votado. Na verdade a lei já existe, mas ela tem pouco a atender hoje. Nós vamos revisar ela, estamos mandando para a Câmara, queremos mandar esse ano ainda. E você acredita que há um entendimento do governo municipal também favorável a essa legislação? Com certeza absoluta. Ainda agora nessa quarta-feira eu estive com o prefeito René Pereira e ele deu um sinal verde que não só é para mandar para a Câmara, como fazer todo o esforço do governo para que seja aprovado. Então aí está a fala do cantor, presidente da Fundação Cultural. Ele está se referindo então à lei que já existe, na verdade essa administração está revisando a Lei Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural do município de Foz do Iguaçu, que está em debate. E agora nós vamos ouvir também a fala do presidente do Conselho Municipal de Cultura, o Paulo Bogler, sobre esse mesmo assunto. A lei surgiu de uma demanda da comunidade, né? de vários segmentos ligados às instituições que trabalham com memória e patrimônio da cidade, inclusive as instituições universitárias da cidade. Então, se verificou, se diagnosticou a necessidade de termos uma política municipal, organizada pelo poder público, de preservação da nossa memória, do nosso passado, das coisas que são importantes do ponto de vista cultural para a cidade, que contam sobre quem somos, como chegamos aqui e que cidade a gente quer compartilhar para o futuro. Então começamos a trabalhar a Lei 1500 de 90, que foi, já é uma lei municipal, mas que nunca foi implementada. Essa lei disciplina toda a política de patrimônio e também institui o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural. Então, constatando que essa lei não funcionava, nós tratamos da revisão desse processo e elaboramos uma minuta a qual oferecemos ao poder público como contribuição do Conselho para esse processo. Essa minuta é resultado de duas oficinas públicas que fizemos e de uma comissão de 27 pessoas dos mais diferentes segmentos que se envolveram no trabalho de construção dessa lei. O grande passo, o grande avanço dessa legislação, além de torná-la mais adequada ao momento que a gente vive, inclusive do ponto de vista de outras legislações que já estão sendo colocadas em prática, também foi abranger a questão do patrimônio imaterial, que na versão original da lei não estava contemplado. Então, com isso, nós queremos tratar das nossas edificações, os nossos prédios, aquelas construções que retratam o nosso passado, mas também queremos tratar desse elemento vivo, que é o patrimônio cultural, que está expresso nas manifestações, na arte, nas histórias, no fazer da comunidade iguaçuense. E, Paulo, enquanto essa lei não sair, a gente corre o risco de várias construções, aí, como vem acontecendo no dia a dia, irem ao chão. Correto. A negligência do poder público nesse tempo todo em relação ao patrimônio cultural tem chegado a um estágio já bastante sério, né, que a gente já vê pelas ruas da cidade o desaparecimento de prédios e edificações que retratam a nossa história. E não só isso, né? A questão dos prédios, isso é muito importante e nos agride muito, mas no dia a dia também, aquilo que precisava ser preservado, que faz parte da vivência da comunidade iguaçuense, também não está sendo atendido. Se hoje você buscar, junto aos órgãos públicos, uma simples fotografia que retrate determinado período da nossa história, você não vai encontrar, porque esse acervo foi tirado dos espaços públicos e estão de posse de particulares. Então, isso tudo compõe um caldo muito negativo para o cuidado que nós temos que ter sobre aquilo que nos fez chegar onde chegamos, e isso expressa também uma carência de cidadania por parte desse momento presente, né? Porque se a gente entende bem, se a gente consegue compreender todo esse movimento coletivo que nos fez nos constituir como povo iguaçuense, é claro que nos dá mais responsabilidade e mais dever e mais obrigação para a gente tratar adequadamente as coisas que são no dia a dia nesse momento presente, né? Quer dizer, o patrimônio cultural e cidadania estão intimamente ligados. Então tá aí, fala primeiro inicialmente, né, do Adailton Avelino, o cantor, presidente da Fundação Cultural, e também do Paulo Bogle, que é presidente do Conselho Municipal de Cultura. Muitos assuntos ali foram debatidos nessa reunião da última sexta-feira na Fundação Cultural, entre eles o Natal das Cataratas, o Carnaval, as reformas na Prainha, mas esse assunto da Lei Municipal do Patrimônio Histórico pegou fogo ali num certo momento da discussão, porque recentemente um prédio antigo de Foz do Iguaçu passou por uma reforma, né? Está passando por uma reforma para construção nova, e aí surgiu na cidade um debate muito grande novamente sobre essa lei, e essa lei municipal precisa ser revisada, segundo a administração local. Eu queria aproveitar o Vades Bevenuti, toda a experiência dele aqui na cidade de Foz do Iguaçu, como empresário, como vereador, como diretor de empresa, como prefeito, e também, Vades, foi secretário de planejamento, né, da administração passada, do Paulo McDonald, Já existia essa lei municipal. O poder público agora ele está revisando essa lei. Mas é uma lei para realmente funcionar no município ou não? Qual que é a tua visão nesse sentido? Bom, toda lei é para funcionar, né? Deve ser seguida e dentro daquilo que estabelece, o que seja o motivo de ser considerado de interesse, a sua preservação, no interesse histórico e cultural. Então tem que analisar cada caso, ver o que ser preservado pela sua arquitetura, pela sua história, que realmente tenha marcado. Mas, às vezes, não é simplesmente porque um prédio antigo que tem que ser preservado. Um prédio antigo seria ótimo que fosse substituído por um novo, mais moderno, fica, é melhor para a cidade. Agora, tem que analisar, isso cabe ter uma comissão cultural, né? Eu me lembro que essa lei, se não me engano, eu criei em 1984, essa lei do Patrimônio Histórico e Cultural, quando eu criei uma comissão de cultura que fazia parte para estabelecer o plano cultural e histórico de Foz do Iguaçu. Eu me lembro, na época, o cônsul-geral do Brasil em Cidade do Leste, o Estelita Lins, que foi o presidente da comissão. E, então, tem que ver, ao aplicar a lei, né, ver o que a lei estabelece em termos de interesse de preservação, para daí ser aplicado. Ela existe e deve ser observada. Agora, tentando sempre para esse detalhe, se realmente tem algum interesse histórico, cultural, ou se simplesmente é um prédio antigo, um prédio velho. Aí tem é uma questão de analisar. Não tenho informações para fazer uma análise especificamente sobre esse assunto, mas deve ser levado em consideração esses aspectos. É verdade. E o programa Histórias e Memórias, né, da Transamérica Foz vai continuar participando das reuniões da Fundação Cultural, principalmente do Conselho Municipal de Cultura, porque esse assunto da Lei Municipal de Patrimônio tem muito a ver com o programa Histórias e Memórias e nós vamos estar acompanhando. Vades, você teve uma participação também na sua vida profissional muito dedicada, muito próxima ao turismo. Você foi presidente, né, da Paranatur, uma entidade estadual, nível estadual, e depois você teve também uma passagem aqui muito importante como diretor da Cataratas do Iguaçu S.A., onde eu lhe conheci quando da minha chegada aqui em 2003. Conta um pouquinho para nós como que foi essa tua ida, né? Vamos dizer assim, para o turismo também. Bom, você falou que fui presidente da Paranatur e depois da Paranaturismo, que são duas entidades, duas entidades, uma sucessora da outra. Em 1986, eu fui presidente da Paranatur, a convite do governador na época, o Álvaro Dias, né? E depois, em 1995, com o governador Jaime Lerner, me convidou novamente, fui mais uma vez 4 anos presidente daí então da Paranaturismo, né? E eu acredito que tivemos uma participação muito grande, sempre voltado para os interesses da cidade. Desde 86, na época, eu já havia conseguido a participação no valor dos ingressos do parque para ficar uma parte para Foz do Iguaçu, para os municípios do entorno, e para ser aplicado em divulgação e melhorias do próprio Parque Nacional. Isso sempre foi uma reivindicação da cidade, né? E na época, essa reivindicação, o Luciano Pisato era o diretor de parques do IBAMA. IBDF, ainda, na época era IBDF ainda. Depois foi IBAMA e hoje é ICMBio. Quer dizer, ICMBio e IBAMA também, mas foi dividido. Exato. E na época chegou a ser assinado o convênio, e o critério era cada trimestre ser feita essa distribuição. Chegou a ser feita uma distribuição num trimestre, depois coincidiu com a minha saída em 98 da Paranatur, né, quando terminou o mandato, e aí depois o convênio não deu continuidade. E em 95, quando eu assumi a Paranaturismo, uma das primeiras ações minha foi ir a Brasília, para ir lá para desenterrar aquele convênio e tentar reaplicar de novo aquele convênio, porque o Parque Nacional carecia de melhorias. Era uma atração que tinha o Parque Nacional, um interesse internacional, e não tinha sequer um banheiro. Você conhece, você lembra como é que era a história, você já estava na região aqui, você lembra. A pessoa que tivesse necessidade de um banheiro, ela não tinha um banheiro, tinha só um banheirinho da lanchonete Chaporã ali, que cara entre nós, um banheirinho da lanchonete... Era como não ter nada, né? Não, era como não ter nada. E era um problema muito sério. E havia uma resistência muito grande do IBDF em permitir que fossem feitas alterações lá dentro, por causa do plano de manejo, sempre tem aqueles mais xiitas, aqueles mais radicais, não queriam que fizesse nada, deixa como está, de preferência que não entre ninguém aqui no parque para manter o santuário da beleza natural, aquela coisa toda. Né? Mas daí, na continuação, eu tanto batalhei, e daí teve o que eu chamo de eclipse. Né? O ministro do meio ambiente, né? O presidente... Era o Sarneyzinho? Não. Antes do Sarneyzinho. Era o... Lá do Nordeste. Do Nordeste, do Maranhão, né? De Pernambuco. Pernambuco. De Pernambuco. Ufa, agora me fugiu o nome. Eu até estava com ele aqui. E daí o Martins era o presidente do Ibama. Do Ibama. Já na época, em 95, já era Ibama. Né? E aí o Jonel, superintendente... O Ricardo Savinski, diretor de ecossistemas, né? E daí o Júlio Gonchorowski aqui em Foz. Então formou, Eduardo Martins era do Ibama. Já lembro do ministro. Lá. E todos eles com o mesmo interesse que o turismo deveria ser mais desenvolvido, que deveria introduzir melhorias no parque, porque você, era a minha tese que eu defendia sempre. Para você preservar a natureza, você tem que gostar da natureza, tem que amar a natureza. E você não ama ninguém que você não convive, que você não conhece. Não fica no dia a dia e não conhece. Então tem que conhecer para amar e amando preservar. E aí foi criado um grupo de trabalho. Samela lembrou do nome aqui, o Gustavo Krause. O Gustavo Krause. Isso exatamente. Mesmo. Samela é 100%. A pesquisa, aí, o Google aí é ótimo. Né? Gustavo Krause, Eduardo Martins, o Jonelo, o Ricardo Savinski. Um eclipse. Estavam todos alinhados no mesmo objetivo. E só por isso que foi possível. Daí foi criado um grupo de trabalho, do qual eu fazia parte, com mais de 20 pessoas, né? De ONGs e do Ministério do Meio Ambiente, do Ibama do Paraná, de tudo. E aí a gente desenvolveu, eu fui um dos autores do desenvolvimento do projeto de revitalização, se chamava assim, projeto de revitalização do Parque Nacional do Iguaçu. Prevendo a melhoria no sistema de visitação, né, da parte de uso intensivo do parque, que é aquela região ali assim, que já está no código, no plano de manejo, como área de uso intensivo, né? E aí foi feito o projeto, depois eu fui convidado depois para implantar o projeto no Parque Nacional. Mais aí, um desafio, né? Mais Bates? Um desafio, graças a Deus fizemos... O contrato foi assinado no final de 98. 98. Foi assinado pelo 99, Ibama de Curitiba. Em 99 iniciaram-se os trabalhos de implantação. E em 2000 foi concluído e em janeiro de 2001 iniciou a operação. Em janeiro de 2003, eu cheguei em Foz do Iguaçu. Uhum. Então, e aí foi uma luta também para conseguir aquilo lá dentro do parque. Eu sei o que eu passei, porque era a visibilidade que tinha, é tudo, era desde Câmara de Vereadores, desde Sindicato de Hotéis, desde o Sindicato dos Guias, do Trade Turístico. Porque mudou todo completamente, mundo tinha medo, né? Mudou, por causa, né, do problema do transporte. Sempre foi o problema, sempre foi o transporte. Problema mais sério, além dos problemas ambientais, aquele policiamento dos mais xiitas de dentro do próprio governo, né, e das ONGs também. Preocupação com o impacto, né? O impacto, aquela da visitação. Coisa toda. Mas o que pegava aqui na comunidade era transporte. A proibição do transporte dentro, que também não tinha como ser diferente do que foi feito, né? Porque onde vai estacionar tudo? Imagina aquele estacionamento que hoje tem ali no centro de visitantes, se fosse estacionar lá na região das Cataratas. Ia ter que fazer um desmatamento enorme. Seria um absurdo. Não teria condições. E a exclusividade dos ônibus de transporte. Até hoje ainda persiste esse tipo de... Esse debate. Esse debate, essas reivindicações com os táxis. Então, olha, eu fiquei 5 anos ali até implantar e deixar andando, rolando direitinho. Algumas coisas não foram possíveis de serem implantadas, né? Como lá naquele campo de futebol que tem atrás do Hotel das Cataratas, lá, o Espaço Santos Dumont, como era denominado. Ali era para ser erguida uma torre, né, com... Restaurante em cima? Não, era só para visitação. Mirador, cabia 70 né? pessoas, um giratório, né, uma pessoa embarcava e ali ia girando em volta do eixo, né, até como chegar lá em cima. Como se fosse um mirante, né? É um mirante, chegava lá em cima... E aí tinha uma vista de todas as cataratas, o Rio Iguaçu, até a foz do Rio do Iguaçu dava para ver, o rio a montante das cataratas. No Rio Parque Paraná, Nacional, dentro do Paraná. Tinha uma vista maravilhosa que ia ter lá em cima. E depois descia, ele ficava girando, né, devagarinho, então tinha todo um giro, era muito bom. Mas acabou não sendo possível, eu me lembro na época, o Rafael Greco usou até uma expressão, né, ele era ministro do turismo. Do turismo. Ele falou, isso aí é uma espada encravada no Parque Nacional. E ali era um campo de futebol, você conhece bem. Sim, ali exatamente. Aquela região. Já era uma região, não precisava derrubar uma árvore nem nada. Ia ter um teleférico ali onde passa a linha de transmissão ali, sem derrubar nenhuma árvore também, ia ter um teleférico. Saindo no espaço Naipi. É, saindo no espaço Naipi ali. E depois dali, daquela torre, também ia ter uma sequência de pontapés ali, que andando por meio da mata, para observadores de pássaro em várias altitudes, até a copa das árvores, que chegava lá no Porto Canoas depois. Era um projeto muito bonito, que se chamava o Espaço Santos Dumont. Esse não foi implantado. E um edifício ali, perto da onde é a residência do parque, do chefe, né? Que é do chefe, que ali também tinha um... Edifício ambiental. Edifício ambiental, com... Para a educação ambiental, essas coisas aí, também ainda não foi descartado, né? Mas o que foi implantado, pelo menos, já deu outra qualidade de vida para o visitante, com banheiros adequados, né, com lojas, enfim, com a estrutura que todo lugar do mundo, ali eu já visitei as cataratas mais importantes do mundo, Niagara Falls, Victoria Falls, na África, no Japão, na Venezuela, todos eles têm estrutura de visitação, têm tudo, sem comprometer o meio ambiente. O homem precisa conviver com o meio ambiente, ele existe para conviver, ele convive em tudo. Né? E vai dizer, esse projeto que você participou, principalmente desde o início dele, né? Da confecção, a elaboração dos projetos, até os dias de hoje, nós temos aí 15 anos, vamos colocar assim, 15 anos de operação, né? Da Cataratas S.A. dentro do Parque Nacional, e nós temos aí 5 anos agora para frente para acabar também essa licitação, o contrato, concessão. Né? A concessão. Como que você avalia isso para Foz do Iguaçu? Isso foi bom, isso foi importante até para o crescimento, né, da visitação de turistas aqui? Naquela época nós falávamos em 700 mil visitantes, hoje nós temos 1 milhão 550 mil, esse ano provavelmente vamos chegar aí em 1 milhão e 600 mil, né, visitantes. Então um crescimento aí mais ou menos de 10% por ano. Como que você avalia isso? Valeu a pena esse sistema de concessão para o Iguaçu? Eu acho que nem preciso eu falar, né? Eu acho que a população, todos hoje, há uma unanimidade de que valeu a pena. Não dá para imaginar como seria hoje daquelas condições que estavam anteriormente. Não tinha uma lanchonete decente para fazer um... Enfim, não tinha estrutura nenhuma. Né? Isso... possibilitou esse aumento de fluxo com qualidade, e que ainda é pouco, cá entre nós. Niagara Falls, lá que fica entre o Canadá e os Estados Unidos, eles recebem por mês praticamente o que nós recebemos por ano. Lá é mais de 1 milhão por mês, são 13 milhões por ano de visitantes lá. O aeroporto lá de Buffalo, onde está as cataratas do Niagara, é um shuttle. Entre Nova York, está 1 hora de voo de Nova York. Cada companhia aérea tem 5, 6 fingers ali, próprios. E é entra e sai de entra pessoas. E sai de avião o dia inteiro ali. Em Victoria Falls, que fica lá entre o Zâmbia e o Zimbábue, lá na África, no Rio Zambeze, eles recebem 3 milhões e meio de visitantes por ano. Né? E por aí lá afora. Tem menos estrutura até, menos, né? Menos estrutura, mas as condições são diferentes também. É como aqui o lado brasileiro e o lado argentino, é diferente a estrutura. Exato. Né? Eu falei que o maior problema é o transporte, na Argentina não tem esse tipo de problema. Porque você pode ir do centro de visitantes, onde você compra o ingresso, quiser ir a pé até as cataratas, você vai em 5 minutos. E né? O estrangeiro gosta muito de gosta caminhar, muito, né? Gosta muito de andar, então pode andar. Já aqui no lado do Brasil, então são 15 quilômetros. É um percurso muito longo. Então são características físicas que modificam. No Canadá, aliás, as 3 maiores cataratas do mundo, que é Victoria Falls, Niagara Falls e Iguaçu Falls, vamos chamar assim aqui, tem uma característica. As 3 ficam na divisa de 2 países. O cenário está num país e você vê a partir do outro. Que aqui, 70% do cenário está na Argentina. Exato. Né? E você vê a partir do Brasil, quer dizer, nós somos a plateia e o palco está na Argentina. Niagara Falls está nos Estados Unidos, tem que atravessar a ponte lá no mirante do Canadá para você ter a visão das cataratas do Niágara. E na África é a mesma coisa. Está no Zâmbia, porque o Rio Zambeze tem uma fenda, e ele está tudo voltado no Zâmbia, e você tem que estar no Zimbábue, percorrendo a trilha no lado do Zimbábue, para poder ver, porque do outro lado você não vê, está em cima. E uma tem trilha aquela, íngreme também, bem estreita. Do lado do Zâmbia tem aquela coisa, não sei se hoje ainda está sendo permitido isso, o pessoal que toma banho, você viu aquela cena, né? Sim, em cima das cataratas, a pessoa chega assim, olhando para baixo das cataratas. Exatamente. Quando eu estive lá, era época de chuva, era época de... então não tinha condições. Não formava aquela lagoa ali, né? Aquele poço ali que o pessoal fica dentro da água. Exatamente, aquele poço ali, que é uma adrenalina. É uma adrenalina. E lá também eles têm a Garganta do Diabo, que é bem no começo da fenda. E quando eu estive lá, inclusive, era cheio, o rio cheio, né? Então tinha uma névoa que você ali dava a impressão que você estava embaixo de uma chuva torrencial, né? O calor que tinha lá e aquela chuva torrencial, tanto que todo mundo nessa época vai com capa de capa chuva. Sai, né? Molhado eu de lá. Eu molhei tudo do joelho para baixo, ficou ensopado, a calça jeans e o tênis. Eu me lembro que eu cheguei no hotel, estava num lodge lá de selva, né? Aí, no Botswana, e aí eu deixei o tênis ali, era 5 horas da tarde a hora que eu cheguei, pus o tênis na sacada do apartamento ali, que era uma cabana no meio da selva, deixei ali no sol. E uma hora depois, fui lá, estava esturricado, tava que se eu deixo mais um seco, pouquinho, seco, capaz seco. De pegar fogo sozinho, de tão quente que era. São as histórias aí que a gente tem, né, nessas viagens. Mas a revitalização do parque, sem dúvida nenhuma, foi positiva, marcou, né? Foi um upgrade muito importante para esse atrativo. E espero que continue melhorando cada vez mais. E para Foz do Iguaçu. A Usina São João, ali, uma pena que a Usina São João ainda não foi... A gente já vai voltar a falar um pouquinho mais do Parque Nacional. Vamos escutar mais uma música, Márcio? Lionel Richie, All Night Long. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. I'm Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Então voltamos aqui então na nossa entrevista aqui ao vivo com Vades Benvenuti, uma figura, né, de Foz do Iguaçu. Quem não conhece o Vades Benvenuti, todas as suas histórias aqui na nossa cidade. Nós ainda temos um tempinho ainda, você que quer participar do sorteio de hoje, um bolo doce, um bolo da Bolo Doce Brasil, um passeio com direito a dois acompanhantes no Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo, e um terço da Thea Bijuteria, um terço para carro em pedras verdes com metais dourado. A fotografia está lá já na nossa fanpage Transamérica Foz. Você pode participar concorrendo a esses brindes através do nosso WhatsApp 45882828 e o nosso telefone 3028-2828. Depois então dos nossos comerciais, o Vades aqui vai fazer o sorteio ao vivo aqui junto com a Samila, e a gente já vai anunciar no nosso último bloco. Vamos lá, Márcio? Ouça Transamérica no celular, no tablet, onde você estiver. Acesse transamericafoz.com.br e baixe agora mesmo o seu aplicativo. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. Sua próxima parada está chegando. Vem aí, Rota 277. O seu pit stop nunca mais será o mesmo. Rota 277, você na rota certa. Aguarde. Transamérica. Transamérica. O Cassino Iguaçu já pagou mais de 415 mil reais em jackpots progressivos no Caça-Níqueis e mais de 30 mil reais por mês em promoções. Agora é sua vez de tentar a sorte apostando em reais no Cassino Iguaçu, em Puerto Iguaçu, Argentina. De segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, você curte Transmania Transamérica. Muita música e diversão na sua manhã. Participe por Facebook, WhatsApp e telefone. Transmania Transamérica. Oferecimento. Embalagens Paraná, duas lojas na Fagundes Varela, Vila Portes. E Pomar Empório, na Marechal Deodoro, esquina com Xavier da Silva. Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Histórias e memórias. Voltando aqui ao nosso programa então, com o entrevistado do dia, o Vades Benvenuti. Eu ia falar o nome do meio aqui, quase me atrapalhei, Vades. Vades tem um Vitório aqui no meio, né? Vades Vitório Benvenuti. Mas ele já está contando para nós aqui desde as 10 horas da manhã toda a sua vida, desde a sua chegada aqui em Foz do Iguaçu, todas as instituições que ele passou, que ele trabalhou, realmente uma vida bastante atuante, bastante dinâmica, né? Nós estamos chegando no final quase do nosso programa, Vades, e sempre a gente faz uma pergunta para o nosso entrevistado sobre a nossa Foz do Iguaçu do momento, né? Nós falamos aí da tua chegada aqui desde a década de 60, né? De 70, enfim. A Foz do Iguaçu de hoje, você com toda certeza, você já passou também pela Secretaria de Planejamento, né, do município. Como que está hoje Foz do Iguaçu, seja no campo do turismo, seja no campo da educação, enfim, os problemas ainda que nós temos na cidade, alguns gargalos ainda, né, de logística, de ruas, de estradas aí um pouquinho ainda complicados, aeroporto, enfim, tem vários projetos. Ontem veio aqui o Rony Tempe no programa Fronte do Guilherme Wojtkowski falar um pouquinho sobre esses gargalos, os projetos que estão sendo debatidos lá no Codefoz. Provades Benvenuti, o que falta em Foz do Iguaçu nos dias atuais? Bom, Foz do Iguaçu tem, como tudo, né, você tem as vantagens comparativas e as negativas. Mas eu diria que as vantagens comparativas são muito superiores. Por exemplo, a situação de tríplice fronteira, né, ela tem uma vantagem que nós somos sempre diferentes do Brasil. Se o Brasil está mal, às vezes aqui está bem, porque se o Brasil está mal, a moeda está fraca, daí dá poder de compra para a Argentina, para o Paraguai, eles vêm aqui, Foz do Iguaçu está diferente do resto do Brasil. Se o Brasil está bem e nossa moeda está forte, aí os brasileiros vêm a Foz do Iguaçu para comprar na Argentina e comprar no Paraguai. É o que eu chamo dos fatores circunstanciais de câmbio, que é muito marcante aqui na nossa fronteira. E nós temos uma atração, que são as Cataratas do Iguaçu, que essa é a nossa maior vantagem comparativa. Porque você, às vezes, fala no distrito industrial em Foz. Bom, mas distrito industrial? Eu não conheço uma cidade, 5.664 municípios que tem o Brasil, eu acho que não tem nenhuma, eu diria, sem medo de errar, que não tenha uma lei de incentivo, que a Câmara não tenha criado uma lei de incentivo para atração de indústria. Todos eles têm. Então, o que vai definir não é a lei de incentivo, a não ser que seja um incentivo tão grande que hoje até pela lei é proibido você ter determinadas vantagens, como tinha os estados, aquela forma chamava guerra fiscal, lá, antigamente, guerra de semestre, aquela coisa toda, hoje também já não pode mais. Então eu diria que isso não é nenhuma vantagem comparativa, a não ser que se some outras vantagens. Por exemplo, parte de industrial, eu diria que a grande vantagem comparativa aqui da nossa região oeste é Cascavel, pela posição geográfica, logística, ela está... Foz do Iguaçu, Guaíra, toda a região aqui, até Campo Mourão, toda essa região, Cascavel está bem no centro. Então alguém vai pôr uma indústria entre Foz do Iguaçu e Cascavel. Se beneficia, né, dessa posição. Eu falo sempre que por lei de gravidade ela vai acabar caindo em Cascavel. Não é nenhum mérito de Cascavel. Posição geográfica é fantástica. Da prefeitura lá de Cascavel. É uma pessoa decida, o empresário, ele não vai atrás disso aí, ele vai atrás do realmente que é vantagem. Ele resolve pôr em Cascavel, porque Cascavel ele atende, e Foz atende o resto. Se põe em Foz, já é mais complicado. Mas, em compensação, nós temos a vantagem do comércio, né, por ser uma tríplice fronteira, aqueles fatores que eu já mencionei, né, a tecnologia, que isso não tem local, você pode produzir aqui ou em qualquer lugar do Brasil, ninguém sabe onde é produzido. Hoje, com o comércio pela internet também, você está entrando aqui, entrando em Pindamonhangaba, a pessoa compra, não sabe de onde é que vem a mercadoria, né? Então, no campo tecnológico, no campo da educação também, nós temos uma vantagem, porque o atrativo turístico serve também como atração até para isso. Né? E várias também, universidades chegando agora também, chegando em Foz do Iguaçu. Então pode ser um grande polo nesse sentido. Mas, sem dúvida nenhuma, nossa grande vantagem comparativa é o turismo. Porque se todos os municípios têm uma lei de incentivo, mas quem tem uma catarata? Quem pode criar uma catarata? Ninguém tem. E ela é, logisticamente, nos desfavorece um pouco pela localização que nós estamos. Está aqui em Foz, nós estamos aqui. Por exemplo, comparando com Victoria Falls da África, vai dizer, mas lá na África, que em termos de beleza, não tem nenhuma que chegue nem perto da nossa. Niagara Falls, como falou a viúva do presidente, o poor Niagara, aquele pobre Niagara, depois de ver isso aqui, vira... Né? Lá no Rio Zambeze também é uma coisa ali, mas não tem limitada, nada. Limitada, né? Muito limitada. Agora lá eles estão perto da Europa, né? A África ali, perto da Europa, vai lá, pertinho. Nós aqui, para vir do Japão, para vir da Ásia, para vir da Europa, da América do Norte, nós temos uma certa distância. Mas está sendo superado e muito rapidamente. Eu me lembro que não muito tempo atrás nós tínhamos 5, 6 voos diários em Foz. Exatamente. E o grande gargalo era eventos que tinha um poder de atração para eventos em Foz do Iguaçu muito grande. Me lembro quando a gente saía a fazer reuniões para captação de turismo, turismo de eventos, né? Não só aqui no Brasil, como no ITME, nos Estados Unidos, na própria Europa, na BIT de Milão. De lá para trazer eventos para cá. Mas esbarrava sempre num problema. Infraestrutura. Estrutura de transporte. Você vai fazer um evento e aí como é que vai? Ninguém vai vir de ônibus da Europa. Não tem avião, não tem aeroporto. Ninguém vai vir de ônibus de Minas Gerais para cá, do Brasil inteiro, para vir participar de um evento aqui. Leva mais tempo para chegar aqui do que a duração do evento. Então era o gargalo do transporte aéreo, porque o evento ele se desenvolve mais na baixa temporada, né? E aí hoje nós temos em torno de 30 voos diários, já necessitando uma ampliação do aeroporto, que Exato. Eu acho que já uma se nova pista, né? Já se está trabalhando nisso. Demora, mas mais dia menos dia vai acontecer. E com isso nós podemos ter eventos aqui na baixa temporada, que é o que ajuda, porque tem fluxo turístico menor e tem o transporte. Então o turismo, eu acho que a nossa grande mola propulsora, a nossa grande vantagem comparativa é, sem dúvida nenhuma, o turismo. E é aí que tem que ser investido, porque o turismo, eu sempre... Nas minhas palestras e tudo... Se empolga com isso, né? A primeira coisa que a gente fazia era tentar conscientizar a comunidade para que, por via de consequência, conscientizar também as nossas autoridades. Porque o turismo no Brasil ainda é confundido com coisa pejorativa. Você quer ver um exemplo? Quando alguém gazeteia a aula, não aparece no emprego, qual é o primeiro apelido que dão para ele? Você é turista. Você está fazendo turismo. Não, você é turista. O cara que gazeteia a aula é turista. O cara que vai, por exemplo, um prefeito vai a Brasília e a oposição quer criticá-lo, dizendo que ele foi fazer uma viagem inútil. Então, o prefeito foi fazer turismo em Brasília. Então, está associado no subconsciente das pessoas como alguma coisa de ruim. Pejorativo. E isso reflete nas nossas autoridades. Eu sempre digo que, a nível oficial, o turismo é o último que fala, o primeiro que apanha. Né? Você tem crise, a primeira coisa que eles cortam é o investimento em turismo. Como se aquilo fosse alguma coisa supérfluo, despesa. Não é. É incentivo, né, o incremento de uma atividade econômica que gera emprego na cidade inteira. Tem gente que pensa que é só quem está na Avenida das Cataratas, só quem tem hotel que ganha. Não. Pede para alguém que conserta ar-condicionado para ver quantos ar-condicionados ele tem para consertar nos hotéis aí. Quanto para vender ar e consertar ar. Manutenção de equipamentos nos hotéis. Parte de alimentação. Né? Parte de alimentação. Veja quantos panificadores que fornecem de pão para os hotéis, para o café da manhã. É a fruta, é o mamão, é a fruta. Exatamente. É a carne do almoço. Tudo isso aí é o ovo. Uma geração indireta, né, de empregos indireta. Muito grande. E gera na agricultura, no cara que cria, que produz ovos, no cara que tem hortaliça. Nos automóveis que precisam ir e vir. Os postos de combustível para abastecer. Enfim, ela mexe com a cidade inteira. Né? Eu me lembro, quando a gente fazia palestras aqui na cidade, até para conscientizar, eu chegava nos bairros e perguntava assim: você trabalha onde? Ah, eu trabalho lá no posto. Me lembro, nunca mais, trabalho no posto Azteca. E você, qual é a importância que você acha do turismo? Pois bem, se o turismo diminuir, possivelmente o emprego vai deixar de existir, porque menos gente vai ter menos necessidade de posto de combustível. Verdade. Então, o teu emprego, você mora aqui no Morumbi, você não trabalha em hotel, nem em agência de viagem, mas você está dependendo também do turismo. E o dinheiro que o turista deixa na cidade, ele movimenta toda a cidade. O dinheiro que a agência de viagem ganha e distribui na forma de salário, primeira coisa, que é a melhor forma de redistribuição de renda, depois comprando um veículo novo, consertando um veículo novo, trocando o pneu, mantendo a lavagem, a manutenção. Quer dizer, o turismo... Uma ele rede impacta, de empregos. Né? É, eu sempre digo que todas as atividades adotam assim, uns slogans, chavões, que depois não se atualizam. Até hoje eles falam que o turismo impacta 52 outros segmentos econômicos, mas isso faz 20 anos que é 52, nem 53, nem 51, porque é um papagaio repetitivo. Eu diria que ele impacta todos, diretamente e indiretamente, a todos. Desde uma farmácia, a pessoa está aqui, 1,5 milhão de pessoas chegando em Foz do Iguaçu, você não imagina que muita gente vai precisar de comprimido para dor de cabeça, comprar um modos, comprar um medicamento, comprar alguma coisa, uma pasta de dente, né? Tomar uma Coca-Cola num bar, um lanche que ele faz aqui e ali, né? Vai tomar um chopp lá no Capitão. Tudo isso aí é o turismo que está movimentando a cidade. O garçom de lá depende também do turismo. Desse então, o turismo, sem dúvida, falando do Foz do Iguaçu de hoje, eu acho que está no bom caminho, nós estamos indo bem, mas temos que não perder o foco no turismo. Né? Manter a cidade limpa, segura, organizada. Porque uma cidade só é boa para o turista se ela for boa primeiro para a sua população. Porque Exatamente. O turista, quando ele está na cidade, nada mais é do que um morador eventual. Acidental e eventual, mas ele é um morador. Ele fica 2 dias aqui, esses 2 dias, ele é um cidadão igual aos outros. Precisa fazer suas necessidades fisiológicas, suas necessidades básicas, ele precisa de lazer, precisa de entretenimento, precisa de transporte, precisa comer e precisa de segurança também, precisa de tudo. Então, se a cidade é boa para o cidadão, ela vai ser boa também para o turista. Com certeza, aí falou o especialista, né, em turismo. Então, nós vamos na música final do nosso programa e logo depois de Gilberto Gil, Toda Menina Baiana, nós chegamos com o sorteio aqui dos brindes do Histórias e Memórias de hoje. Vamos lá, Márcio. Histórias e Memórias, uma viagem no tempo. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Voltando aqui para o nosso programa, aqui nosso programa chegando na reta final e já estou aqui na mão com os vencedores de hoje do sorteio, né? Vamos lá então, vamos anunciar então aqui os vencedores. Então o bolo da Bolo Doce Brasil vai lá para Liliane Cristina Vila. E Liliane ganhou o bolo, vai entrar em contato aqui a partir de amanhã com a Luciana aqui na Rádio Transamérica Foz, através do telefone 3028-2828 e vai agendar a retirada do bolo lá na Bolo Doce Brasil. O terço de hoje então da Teia Bijuteria vai para Daiane Grapilha, Daiane Grapilha ganhou o terço da Teia Bijuteria. Também entra em contato aqui amanhã, a partir de amanhã, com a Luciana aqui na Transamérica, através do telefone 3028-2828. Dá os seus dados, né? Para fazer lá a retirada do terço lá na Teia. E o Dreamland, o Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo, vai para Gabriel Alves. Então, Gabriel Alves foi o sortudo aí deste domingo. Ele pode levar dois acompanhantes para fazer a visita nesse atrativo turístico maravilhoso aqui de Foz do Iguaçu. Então, ele também entra em contato, Gabriel, aqui com a Transamérica, com a Luciana, e faz o agendamento da sua visita lá nesse atrativo. Vades, nós estamos chegando no final do nosso programa. Você viu que passa rápido, né? 2 horas de programa, falamos bastante. Esse programa vai ficar gravado, ele vai entrar no site Transamérica Foz, toda a nossa entrevista daqui. Então, quem quiser perder o dia de hoje, a entrevista com o Vades, pode acessar a fanpage aí do Transamérica Foz, do programa Histórias e Memórias. Gostaria de deixar os microfones abertos aqui da Transamérica para você, Vades, para sua despedida final. E no final ainda do programa, nós vamos ter ainda a mensagem que hoje nós recebemos aqui, essa semana nós recebemos a visita do Dom Dirceu Bispo aqui de Foz do Iguaçu. E no final, então, a mensagem que ele deixou para nós aqui na Transamérica. Vades. O que eu poderia deixar assim como observação final? Não sei se esgotou os assuntos, tem muita coisa. Muita coisa para explorar ainda, né, Vades? Ixi, tem bastante coisa. Mas o que eu queria deixar, meu testemunho, de que é diferente morar em Foz. Eu sempre, quando vim para Foz, eu sempre mantive minhas ligações com Curitiba, mantenho até hoje, sempre tive apartamento, tive alguma coisa, empresas em Curitiba também. E até um certo tempo, eu quando vinha para Foz, quando eu estava indo para Curitiba, eu não sabia se eu estava voltando para Curitiba ou se eu estava indo para Curitiba. Depois de um tempo, aí eu já comecei a me considerar realmente iguaçuense. E ainda mais depois, quando eu recebi o título de cidadão honorário, aí eu falei, bom, agora não tem mais jeito, agora, né? Já era, já me considerava, mesmo. Agora já sou aqui mesmo. Mas eu gosto de Curitiba, gosto de Foz também, tenho muitas ligações com Curitiba, um círculo de amizade muito grande com os dois mandatos que eu tive na Paranatur, depois na Paranatur. Graças a Deus tenho um círculo de amizade muito grande lá. Inclusive, quando eu recebi o título de cidadão, vieram 40 de Curitiba. Quase que fretaram um avião e vieram para cá para prestigiar. Né? E, então, acho que as pessoas o que devem fazer é isso, sempre procurar cultivar as amizades, porque o que vale mesmo é amizade, o que vale mesmo é o convívio, é o respeito entre as pessoas e o trabalho. Trabalhar, se dedicar, fazer bem feito aquilo que está fazendo, porque já que tem que fazer, o trabalho é o mesmo, fazer bem feito ou não. E fazer bem feito sempre é muito mais gratificante. Algum plano aí para o futuro aí, Vades? Imediato? Não, na verdade, eu nunca fiz planos. As coisas sempre foram acontecendo. Foram acontecendo desde todos os cargos que eu ocupei, presidente do Lions, fui fundador do Lions também, fui fundador do Grupo Escoteiro Guaracá. Muita coisa. Sem falar de sempre tênis, né, que você adora. Tênis também, tênis. Autódromo. Eu fui diretor de tênis, fui faltou piloto também. Faltou muitos temas ainda para a gente explorar. O cartódromo que tem hoje lá foi construído por mim e pelo Nelson Domares, que nós bancamos lá 50% cada um. A prefeitura entrou com as máquinas, o Itaipu entrou com o projeto, o Peter Paul von Hendrick, um holandês que tinha lá, que tinha desenhado autódromos na Europa. Tanto que quando o Ayrton Senna esteve aqui, teve 3 anos foi seguidos aqui em Foz, esteve na minha casa, jogamos sinuca lá em casa, tudo correu com a minha camiseta da minha equipe lá no cartódromo. E no traçado anterior, o melhor tempo é o dele, o segundo melhor tempo é o meu. Depois modificaram o traçado, mas está lá, ninguém quebrou. Está registrado. Né? Que bom, então, Vades. Isso é o que vale, é você praticar esporte, cuidar da saúde e querer bem as pessoas. Nós aqui do Histórias e Memórias ficamos honrados, Vades, com a sua visita, do amigo, né, Vades. Tive o prazer também de trabalhar junto com o Vades no Parque Nacional do Iguaçu. Para mim foi uma experiência muito significativa.